Uma das vantagens de fazermos um programa como este, Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, que todas as semanas traz para si a entrevista com o álbum que trazemos em destaque aqui da Boa Nova, é de que, ao fazermos já isto há 4 anos, podemos redimir de que deixamos passar alguns álbuns em relação a outros. Não é que não haja um esforço da nossa parte para que todo o que é produção nacional esteja aqui em destaque na Boa Nova, naturalmente, uns com mais ou com menos, mas os temas vão passando, e teríamos todo o gosto em falar com todas as pessoas que vão produzindo música neste nosso país. Claro que alguns vão passando, ou porque não há oportunidade de gravar com eles, ou porque não houve acesso por via das editoras, mas a vantagem, como eu disse há pouco, de termos isto há 4 anos, é que quando falhamos a primeira, podemos nos redimir à segunda. E é o que acontece hoje com o Fernando Fernandes, FF, o primeiro artista a solo que saiu de Morangos com Açúcar. E é ele que está hoje connosco para falar de um jogo que recomeça. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Fernando. Olá a todos. Fernando, é isso mesmo, estamos a redimir de uma falta que temos para consigo, que foi o seu outro disco, de que não que não tenha havido a nossa parte interesse em fazer o destaque, mas a verdade é que não houve a oportunidade de conciliarmos agendas, claro. Mas claro, passados 3 anos estamos aqui a falar de um quarto álbum, é? O jogo recomeça, portanto, tudo aquilo que não fizemos aqui vamos redimir esta semana. Ok, combinado então. Fernando, FF, enfim, vamos tratá-lo assim porque é assim que as pessoas o conhecem. Claro. O que é que um quarto álbum tem de diferente em relação aos demais, para além de que você próprio cresceu? Acima de tudo, o quarto álbum é também prova da continuidade deste projeto que saiu dos Morangos, mas que ao longo dos 4 anos de existência fomos também tentando descolar-nos um bocadinho da imagem Morangos com Açúcar e tentando provar que este projeto significa muito mais do que só um projeto saído de uma série televisiva. E por outro lado, este jogo que recomeça, é o nome do single e acaba por dar o nome ao álbum, é também significado de várias coisas que recomeçam agora, o voltar à estrada com novos espetáculos, o reiniciar uma nova etapa musical, e acima de tudo é o recomeçar deste jogo que nos agrada bastante, entre aquilo que fazemos com o nosso melhor e onde damos o mais que conseguirmos, que é a música, e a quem nos ouve e quem acompanha este projeto, portanto este jogo entre o público e quem faz os espetáculos e a música, é a nossa fonte de inspiração, é este jogo. Se voltas, aceita. Sou capaz de dizer o que sinto sem olhar para trás. Quero te amar. amar, mas eu não sou capaz de dizer o que sinto sem olhar para trás. Quero te amar, mas eu não sou capaz de dizer o que sinto sem olhar para trás. Quero te amar, mas eu não sou capaz. Está presente também já com este single, com um vídeo, aliás, bem, muito bem conseguido, que vive muito da sua imagem. Portanto, é uma pessoa que, claro, também por via daquela série que há pouco falámos, No Brancos do Açúcar, mas não só, é uma pessoa que é imediatamente reconhecido quando chega à televisão. Infelizmente, os vídeos em Portugal têm pouco espaço na televisão, de canal aberto pelo menos, claro, para se mostrar. Não é uma frustração para um autor como você? Acaba por ser uma frustração, porque deveriam, obviamente, existir mais programas musicais. Eu sou apologista de que deveria existir mais do que programas, deveria existir um canal que passasse música portuguesa e videoclipes, porque realmente há grandes trabalhos em termos de realização de videoclipes. Eu estou muito satisfeito com este primeiro videoclipe do primeiro single. E a oportunidade que nós normalmente temos nos nossos canais é no Top Mais, por exemplo, na RTP. Uhum. Mas lá está, quando o disco está no top, o meu felizmente está, acaba por ser obviamente reflexo do carinho que as pessoas têm em relação a este trabalho. E realmente é a única oportunidade desse videoclipe passar na televisão. Depois, obviamente, que temos os outros canais por cabo, uhum, mas que nem sempre passam tanta música portuguesa como nós gostaríamos. Exatamente. E depois temos um fator que está a explorar aí muito bem, que é a internet. Exatamente. E, aliás, no fundo acaba por ser a salvação de tudo. Hoje em dia existem não sei quantos projetos musicais que saem do MySpace, que saem do YouTube. Acaba por ser, a internet acaba hoje por ser um meio tão ou mais forte que a própria televisão, porque todos nós acedemos diariamente à internet. Podemos controlá-la de outra maneira. Eu, através do meu site, atualizo todos os dias e tentamos sempre ir mostrando o que é que estamos a fazer às pessoas que nos acompanham, e o nosso site acaba por ser uma espécie de blog misturado com site, com MySpace. Acaba por ser um espaço onde as pessoas podem realmente estar a acompanhar diariamente aquilo que vai acontecendo com este projeto. Eu não sei o que vou fazer, diz-me quantas horas tenho para te ver. Atendo só mais uma vez, sei que ainda há tempo para ver como és. E nada espero, só quero mais, quero mais, quero mais para mim, oh, quero mais, dá-me mais, dá-me mais de ti. Eu não sei o que vou dizer, as palavras embargam, não te quero perder. Diz-me que sim ou diz-me que não, não me faças perder tempo neste jogo da razão. Eu sei que não, eu sei que não te posso ter. Quero mais, quero mais, quero mais para mim, oh, quero mais, sim, dá-me mais de ti. Aquilo que fazes é aquilo que és, diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. Quem é que dá a mão à solidão? Mas quero mais, quero mais para mim, oh, quero mais, sim, dá-me mais de ti. Mas se quiser, quiseres fugir, basta dizeres que não quero mais. Quero mais. Vantagens, como tudo na vida. Uma das vantagens é aquela que é a vantagem, o permitir disseminar a música democraticamente, ou seja, chega a todos, desde que haja um ponto de chegada à internet, mas também faz com que o reverso da medalha, que é a venda dos discos, por aí é reduzida. Sim, sim, não é? Sim, sem dúvida. Internet, para um autor. Mais do que a internet, o facto de as músicas hoje em dia vivermos numa era que podemos considerar pirata em termos de acesso. Aos álbuns e às músicas que se vão fazendo, isso realmente prejudica muito o mercado que estamos a viver musicalmente hoje em dia. Não só porque os tempos não estão fáceis, mas também ligado a isto, o facto de as pessoas muitas vezes preferirem ter um disco não original, porque no fundo só o querem ouvir, e eu costumo comparar isso a um livro. Eu dificilmente consigo tirar um livro da internet e imprimi-lo e lê-lo. Portanto, eu gosto de ter o livro, e tal como gosto de ter o livro original, gosto também de ter o álbum original. Faz-me sentir muito mais especial saber que tenho qualquer coisa que foi feita para todas as pessoas poderem aceder. Não é? E que tem um livro, e que tem as letras, e que tem fotos. Portanto, é muito mais especial termos o original. É óbvio que às vezes o fácil acesso e imediato acesso às músicas sem ter que pagar acaba por ser muito aliciante, infelizmente. No entanto, não renega que também é uma maneira de chegar às pessoas, não é? Não, sem dúvida. Eu prefiro mil vezes que as pessoas, por exemplo, acedam ao meu site, onde tem grande parte dos temas a rodar, do que pirateiem os temas, como é óbvio. Ponho os pés no chão, onde tudo que vivemos agora é ilusão, mas nada vai fazer mudar. A memória do teu nome ainda cura a minha alma. Ouço a tua voz que me pertence ao acordar. Sem defesas ou culpas, quero saber o que de mim te resta. Ritmo em contratempo, no bater do coração, ao som do sopro desta corda de emoção. Solto o beijo que tocamos na esperança de voltar para me dizer se esse ritmo em contratempo ainda bate o coração, ou corto o nó deixado nesta corda de emoção. Recordo a tua calma quando o medo ia na alma. Tanto tempo, tanta história que eu guardo de ti. Se o mundo recuasse e o tempo à roda parasse, voltava a adormecer na incerteza de te ter. Sem defesas ou culpas, quero saber o que de mim te resta. Ritmo em contratempo, no bater do coração, ao som do som. protesta, corda de emoção. Solto o beijo que tocamos na esperança de voltar para me dizer. Se esse ritmo em contratempo ainda bate o coração, ou corto um nó deixado nesta corda de emoção. No entrelaçado, tenho os fios na minha mão desta corda de emoção. Solto o beijo e espero que regresse com um sinal de ti, de volta ao coração. Preso nesta corda de emoção, solto o beijo à margem da razão. Preso nesta corda de emoção, desta corda de emoção. Solto o beijo que tocamos na esperança de voltar para me dizer. Ritmo em contratempo no bater do coração, que viva o som do sopro desta corda de emoção. Solto o beijo que tocamos na esperança de voltar para me dizer. Bate o coração, ou corto o nó deixado nesta corda de emoção. O site, e o que diremos aqui nesta cena, que é muito interativo. Aliás, quem quiser ouvir os seus discos, pode ouvi-los. E depois tem uma coisa, ainda pode escolher qual é o tema que gosta mais. Exatamente. Normalmente recolhe o feedback dessas escolhas das pessoas? Sem dúvida, aliás, é feito com esse objetivo. O nosso site é quase como o espelho da opinião que existe sobre este trabalho. Temos milhares de visitas diárias no nosso site. Uhum. Temos um livro de visitas onde várias pessoas deixam os seus comentários. E muitas vezes eles definem muita coisa e muitas decisões que nós temos, por exemplo, para a estrada e para os concertos, sem dúvida. Dançar à chuva na tempestade, tento passar, mas o céu insiste em me molhar. Esta nuvem negra não tem fim. A terra pesa, a rua em pedra, e sempre que eu chegar tu vais sentir-me congelar. A minha pele o que te diz? Eu não dormi, fiquei entregue à sorte. Faz-me acreditar que o teu abrigo vai trazer o sol. Faz a chuva parar, creio que o tempo vai ficar melhor. Esta água vai lavar a minha alma e faz-me acreditar. Faz a chuva parar. Ainda sinto o corpo à roda, entrega a condição quando o tornado me atingiu. Fiquei perdido no meio do pó. Fui parar à ilha e no teu clima cheguei à conclusão que o tempo não podia ser melhor. A tempestade levou-me a ti e eu que não vi, fiquei entregue à sorte. Faz-me acreditar que o teu abrigo vai trazer o sol. Faz a chuva parar, creio que o tempo vai ficar melhor. Diz-me se esta água vai lavar a minha alma e faz-me acreditar. Faz a chuva parar. Faz a chuva parar. Não volto atrás. Quero ver o que está trazer o sol. Faz a chuva parar, regressar aqui à hipótese, a Pelinho falava em autor e tive o cuidado de usar esse tema. É autor até porque há aqui muitos temas, aliás, obviamente aqui já o Há Qualquer Coisa de Mágica em Ti, em que a música e a letra é de Fernando Fernandes. Sem dúvida, existem alguns temas neste disco. Qual é o prazer de, quando está a gravar, saber que na génese da música esteve do princípio ao fim? Sem dúvida, para mim é um enorme prazer e é um processo que eu gosto muito. Acima de tudo porque gosto de comparar como a música nasceu, e normalmente eu componho sempre ao piano, é o instrumento que me acompanha mais em termos de composição, e é muito interessante depois comparar aquelas maquetes que eu gravo em casa com o resultado final, porque as coisas crescem e evoluem de uma maneira muito, muito engraçada. E esse processo é sem dúvida mágico. Ao mesmo tempo, o facto de estar a cantar músicas inteiramente minhas num álbum é de uma responsabilidade acrescida, mas ao mesmo tempo aliciante, porque acabamos por estar a dar provas e cartas não só do nosso trabalho enquanto intérpretes, mas também do nosso trabalho enquanto compositores, o que nos tempos que vivemos hoje em dia, todos nós sabemos que um cantor já não pode ser simplesmente a voz, mas também tem de dar mais qualquer coisa, tem de também ter formação musical, tem de saber tocar algum instrumento, tem que compor os temas, portanto tem que ser muito mais completo do que se calhar pensávamos num cantor há 40 ou 50 anos atrás. E acha que o seu público reconhece essa sua vertente? Acho que sim, aliás, por estar e por ter vindo a reconhecer, é que também este terceiro álbum de originais acabou por ser o álbum mais pessoal nesse aspecto, é o álbum onde até hoje eu fiz mais temas meus. Outro tempo nos unia. Há qualquer coisa de mágico em ti. Há qualquer coisa de mágico em ti. Há qualquer coisa de mágico, há qualquer coisa de estranho em ti. A sensação que eu sinto eu já vivi. Quando acordo no teu olhar e sorriso ao ver-me despertar, é aí que começo a sonhar e não quero acordar. Há qualquer coisa de mágico em ti. Há qualquer coisa de mágico em ti. Há qualquer coisa de mágico, há qualquer coisa de estranho em ti. A sensação que eu que sinto eu já vivi. No último tema, nos recompensa para nós, uma voz feminina, fala-nos disso. A Vera Feu foi a pessoa escolhida para este tema. É engraçado porque o jogo recomeça, o single, nasceu originalmente como dueto. Exato. Apesar de depois, quando foi lançado como single, foi feito numa versão a solo e mais comercial, mais rápida, com outro tipo de batida. Mas eu fiz questão de manter a versão original. Eu, na altura, estava a fazer um musical Fame, conheci a Vera nesse musical. Ela foi uma das coautoras do tema, juntamente também com a Liliana, a ex-Nonstop. E lembro-me que foi essa versão que mostrei à editora. Eles adoraram a música, acharam que seria um tema fortíssimo para o primeiro single. Foi uma agradável surpresa, porque pela primeira vez tive um tema inteiramente meu como primeiro single de um trabalho meu. E ao mesmo tempo depois lembrei-me que seria muito interessante começarmos o disco com o jogo que começa, a versão que as pessoas ouviam, até porque esse tema depois fez parte da banda sonora e faz parte da banda sonora de uma novela que está a passar agora na TVI, mas ao mesmo tempo terminar o disco com o mesmo tema, mas com uma roupagem e com uma versão diferente. Só preciso sê-la, preciso parecê-lo. Efetivamente, este disco anota-se aqui uma mudança. Há aqui uma intenção premeditada de querer fazer aqui um facelift, e desculpe o termo em inglês, mas é natural que as coisas de facto vão mudando com o tempo. É assim, eu acho que é um misto das duas coisas. Passaram 2 anos em que nós estivemos na estrada desde o segundo álbum e foi uma pausa propositada também. Este álbum foi o álbum feito com mais calma. E obviamente que nunca poderia ser um álbum igual ao segundo, porque assim também não estaríamos a mostrar nada de novo, não estaríamos a evoluir, e tal como eu vou crescendo, o meu público também vai crescendo, à medida também que vamos percebendo que o feedback das pessoas que nos vão ver cresce, não só naquele público que nós temos vindo a habituar, um público mais jovem, mas também, às vezes, por exemplo, os pais que acompanham os filhos nos concertos. E então nós percebemos que também teríamos que dar esse salto, um salto se calhar um bocadinho mais maduro, mas tornar este álbum um álbum muito mais geral, em termos de faixas etárias que o ouvem, e se calhar também por isso um bocadinho mais adulto, ou seja, acaba por ser um álbum de transição para um público mais generalista, talvez. Especial, tens o dom de adivinhar. O futuro existe, forte quem insiste em desafiar. Convicções, tens nas mãos o teu lugar. Marca a diferença, fraco quem não pensa. Se mudares, não vai. Quarto álbum, mas assim, desta sua carreira, podemos chamar assim, já tem 6 discos de platina, para além do conjunto de fãs que, como disse, estão patentes no seu site. Isto cria uma expectativa, quer no público, quer naturalmente em si. Sem dúvida. E a expectativa qual é neste momento, com este jogo que começa? Acima de tudo, a expectativa é fazer essa transição com este público. Ou seja, eu utilizo muito sempre o público como inspiração para aquilo que eu faço. E é óbvio que essa grande família que está presente em todos os concertos, e há pessoas que vão realmente a todos os concertos e que fazem milhares de quilómetros para nos ver, essas pessoas que são também um bocadinho o espelho daquilo que nós fazemos. E por isso mesmo eu espero que o feedback parta daí. São pessoas que já nos conhecem, são pessoas que ficaram muito agradadas com este novo álbum, por também trazermos qualquer coisa de diferente. E são pessoas que também nos continuam a inspirar a fazer cada vez mais outras coisas e a surpreendê-los. Não há tempo a perder. Diz o que queres dizer. O pensamento e a ação nem sempre dão as mãos. Frases engasgadas, suposições caladas. Criaste uma realidade. Paraste a máquina da verdade. Sei que esse medo vai parar. O que te vai na alma? Diz a cantar, olhando o céu, bebendo o mar. Deixa o corpo rir, chorar, sofrer, amar. Beija o sol de manhã. Ao acordar, sorri ao ver que este dia nasceu. Tens asas para voar. Voa livre sem temer. Não há razão para esconder o que te vai na alma. Diz a cantar, olhando o céu, bebendo o mar. Deixa o corpo rir, chorar, sofrer, amar. Beija o sol de manhã. Ao assim que você tem no seu caderno interior, um obrigado, e esse obrigado começa necessariamente pela Média Capital, portanto, TVI, a Farola, a sua editora. Há uma simbiose perfeita entre si e as pessoas que o acompanham? Sem dúvida. Aliás, não só com o grande grupo Média Capital, com a TVI e com a Farol, que são, sem dúvida, três entidades fundamentais para este projeto ser promovido e funcionar, mas há uma simbiose enorme com as pessoas que fazem parte desta família de palco, que felizmente foi tão bem estruturada inicialmente que se manteve igual, uhum. O que acaba por ser muito bom, porque acaba por tornar o projeto muito mais sólido, uhum. O facto de mantermos as mesmas pessoas, porque vamos crescendo como músicos, vamos nos conhecendo melhor, vamos arriscando porque temos manobra e espaço para arriscar porque já nos conhecemos, e é muito bom saber que esta família continua intacta nesse aspecto. É aquela vantagem de saber que ainda antes deles falarem, já você sabe o que é que eles vão dizer, não é? É, muitas vezes já nem precisamos sequer de falar nem de dizer nada porque nos compreendemos e há quase essa telepatia musical. Então está precisamente na altura de falarmos aqui nos seus companheiros de disco e de palco, naturalmente. Exatamente, exatamente. Vamos então falar deles. É assim, eu posso dizer que o produtor do álbum continua a ser o produtor atual, é o guitarrista da banda, o José Castanheira. Temos na voz a Tânia Tavares, também, mais do que, eu não gosto de dizer que a Tânia faz cores, porque realmente a Tânia é a voz feminina deste projeto, é uma presença muito mais marcante do que propriamente cores, que acabamos sempre por associar a uma coisa um bocadinho mais estática e de uma dimensão inferior. Nas teclas temos o Nuno Louro, no baixo o Pedro Martinho e na bateria o David Jerónimo. Portanto, é uma família que se tem mantido e crescido com este projeto. E onde é que está o vosso melhor ambiente? É quando estão em estúdio ou quando estão no palco? Eu acho que quando estamos em estúdio é sempre bom, como é óbvio, mas acaba por ser uma coisa um bocadinho diferente porque muitas vezes estou eu, outras vezes tenho que ir, por exemplo, o Martinho tocar baixo, portanto às vezes acaba por ser trabalhos em que não nos temos de encontrar obrigatoriamente todos ao mesmo tempo. A estrada é sem dúvida mágica, porque é o percurso da viagem, é a convivência, os almoços, os jantares, as dormidas, é aquela sensação mágica de um espetáculo ao vivo sempre diferente, com públicos sempre diferentes, e portanto, obviamente, que é isso que nos faz, no fundo, fortificar a nossa relação entre todos, é a estrada. Livre, paranoia dos sentidos. Ilusionista da verdade, alucinação à solta. Caça quem vagueia pela rua, é ninguém com asas de aventura. Recordações, deletos de loucura, são confusões, repetições. Se te entregares à ilusão, és louco sem explicação. Não há ninguém para te salvar. E o vazio no teu olhar é alucinação. É alucinação. Tristeza na alucinação. Vozes. Ouço vozes que não. Pela rua, é ninguém com asas de aventura. Recordações, deletos de loucura, são confusões, repetições. Se te entregares à ilusão, és louco sem explicação. aqui do Por Acaso Fazem Cá Se Tocam estão habituados às três próximas perguntas, o que para o FF vai ser uma estreia, uma vez que é a primeira vez que o entrevistamos aqui na Boa Nova. E são três desafios. Ok. Vamos começar pelo primeiro. Imagino que vem aqui ao Oliveira do Hospital fazer um espetáculo. Uhum. E que lhe dão assim a oportunidade de trazer consigo duas bandas, dois autores. Dois cantautores. Quem é que escolheria? Um deles escolheria sem grandes, sem pensar duas vezes, o Rui Veloso, porque é uma pessoa que me inspira a nível musical desde o início e é uma pessoa que musicalmente eu admiro bastante. Portanto, seria sem dúvida uma das escolhas. Se tivesse que pensar, por exemplo, noutra escolha, poderia escolher, por exemplo, a Rita Guerra, que lançou agora o seu novo trabalho. Exatamente. Vai ser nossa convidada daqui a dias também. Pronto, exatamente. E que também faz, no meu caso, faz parte da mesma casa, porque também é Farol. E ela já esteve aqui. É a mesma. No caso, ela já esteve aqui ao Oliveira do Hospital. Fez um magnífico espetáculo e ficou a conhecer o magnífico parque que temos, e, enfim, para espetáculos. Espero bem que o FF... também poder conhecer. Estamos nessa esperança. Claro que sim, claro que sim. O segundo é este: vem uma banda internacional com um renome e que escolhem o FF para fazer a primeira parte. De quem é que gostaria muito de fazer uma primeira parte? Adorava fazer a primeira parte, por exemplo, de Muse. Sou fã dessa banda e assim, diz-me bastante. Há também. Duas semanas atrás tivemos com os Casino, de uma editora que não é a sua, mas enfim, que tem o seu álbum de estreia, o Metamorfose, saído no ano passado, e escolheram precisamente, além dos Muse, escolheram os YouTube, mas os Muse foram dos escolhidos. Claro, claro, é normal, porque os Muse são sem dúvida uma banda que hoje em dia marca muitas outras bandas, e eu sou muito influenciado também por eles, sem dúvida. Então agora vem o terceiro, e este é o que dizem é o pior desafio, até porque está a passar com distinção nos dois primeiros. Imagino que vai haver um tributo a um autor nacional, e escolhem o FF para participar nesse tributo e escolher um tema. Ora bem, em que tributo gostariam de participar? António Variações, sem dúvida. Curioso que me escolheu precisamente o mesmo que os Casino. Pronto, olha, então, e eu juro que não ouvi a entrevista. conheço o Duda, não? Os Casino? Não, por acaso não conheço. Então, conheço a banda, já ouvi algumas músicas da banda, mas não os conheço. É curioso. Mas sem dúvida que escolheria António Variações e talvez um dos temas que nós já fazíamos a cover, que era o Corpo é que Paga, por exemplo. O seu espetáculo também vive de covers? Vive de uma cover. Nós não gostamos de fazer mais do que uma. E normalmente quando a fazemos gostamos que seja uma cover portuguesa. Nas duas primeiras turnés fizemos dois temas de António Variações. O Corpo é que Paga e fizemos também outro tema que eu agora também não me lembro do nome, mas lembro-me que fizemos dois temas dele. Desafiando leis do ar, O que é que ouve no carro? O que é que eu ouço no carro? Olha, eu ouço muito mais discos, para ser sincero, até do que propriamente rádio. Isto porque eu estou sempre a descobrir novos trabalhos e também tenho a facilidade da minha editora também me facultar imensas coisas. E enquanto músico é-me fundamental ouvir trabalhos não só internacionais como nossos, para perceber também o que é que se vai fazendo. E tenho muita coisa no meu carro. Neste momento estou viciado num projeto português que se chama Rua da Saudade, que é uma homenagem também a um grande poeta português, o Ari dos Santos. E é um projeto de um bom gosto enorme e eu estou realmente muito feliz por este projeto estar a ter um enorme sucesso que está a ter neste momento, e vou vê-los dia 19 ao Coliseu. Sei que também vão ao Coliseu do Porto mais tarde. E aconselho a todos a ouvirem esse projeto Rua da Saudade. Temos aqui os seus gostos pessoais, está percebido o envolvimento fácil que tem com a banda. Só resta perguntar também, tendo aqui três álbuns originais, um ao vivo, tão novo que é, não é? Que expectativas faz em termos de carreira? Ou seja, o que é que lhe falta fazer? Provavelmente há tudo. Há muita coisa outro, que falta fazer. Aliás, o objetivo é esse mesmo. É bom saber que em 4 anos o percurso tem sido grande e de uma forma crescente. Mas, acima de tudo, é bom saber que há tanta coisa que se pode vir ainda a fazer. Porque este universo musical acaba por ser infinito. Ou seja, não, nunca há um objetivo final enquanto músico. E é isso que me agrada, ou seja, nós podemos estar sempre a reinventar-nos, podemos estar sempre a fazer novos projetos, mesmo que não sejam projetos diretamente relacionados com aquilo que as pessoas normalmente nos associam. Eu gosto muito de produção e também gosto muito de compor, não só para mim, mas também para outras pessoas, e isso também me agrada. Portanto, há muita coisa ainda por fazer e isto ainda é o início dos inícios. A internacionalização é uma coisa que já pensou? Sem dúvida. É uma coisa que não é fácil, dado que eu continuo a fazer questão de cantar em português. Perfeito. E acaba por ser mais fácil em world music, por exemplo, com o fado, do que com a música pop portuguesa. Mas sim, sem dúvida que faz parte dos meus planos. Temos aqui um disco que está já no top de vendas e que lhe vai valer seguramente mais prémios. Agora, se tivesse que escolher já um segundo single, que tema que escolheria? Talvez o tema que foi escolhido agora para uma novela da TV que vai também estrear e que vai fazer parte da banda sonora, que se chama Querer é Viver. É um tema muito positivo. Olha, eu ia dar uma sugestão, que era O Voo do Astronauta. O Voo do Astronauta é também um voo, é verdade, é também um tema muito querido. Eu esqueci desse tema e é um dos temas que funciona e que nos concertos que já fizemos tem funcionado muito bem, também porque é um tema curioso em termos de produção musical. Deixa o ver. Bem, temos algumas datas marcadas. Acima de tudo, visitar as comunidades portuguesas. Vamos, em princípio, a Londres, que vai ser uma novidade. Temos também as ilhas, que é sempre um... Nós gostamos imenso de poder visitar. E temos alguns pedidos para mais para norte do país do que propriamente para centro e sul. E pronto, é irem acompanhando o site. É a forma mais fácil de verem por onde é que nós vamos estando. Assim faremos. Jeff, agradecer-lhe por ter estado aqui na Boa Nova. Eu é que agradeço. Muito agradeço e, claro, desejamos boa sorte e dizer que a porta está sempre aberta. Muito obrigado. Como está para os seus colegas. Muito obrigado. Até ao próximo. Obrigado. Palavras ditas assim só revelam o que perdi, desincronizam o meu coração. As gotas que me caem das mãos só ganham vida e cor no chão, afastam a dor que há em mim e refletem-se em ti. Azul do céu, por um sorriso teu, nada faz prever que o destino irá dizer. Será que o teu amor perdoa um erro meu? Sou o meu jardim, beijei as curvas de uma ilusão. Vi calar a voz da razão, fiz do silêncio o meu perdão e aceitei desvendar outro véu. Tirei o brilho do teu céu. Em flor do lis, um pleno divinal.